Boa noite, graça e paz de Jesus sobre a sua vida, você que está conosco online, receba também a nossa acolhida e essa palavra que o Senhor ministra ao seu coração. Amém, querido? Deus é bom? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, aleluia! Eu tenho duas perguntas para você nessa noite, é impressionante como o Espírito Santo alinha algumas coisas, mesmo se a gente combinar, não há casos, né, no mundo sobrenatural, não há casos no reino, há propósitos. E duas perguntas para você nessa noite. Primeiro, qual a batalha que você está lutando nesse momento? Qual batalha você está travando neste momento? E a segunda pergunta é como você está lutando? Talvez a segunda pergunta é tão importante como ou quanto a primeira. Uma coisa é identificarmos a batalha que nós estamos lutando, outra coisa é entendermos como estamos lutando essas batalhas. Toda batalha ela é permeada por escolhas, escolhas que podem nos levar ao caminho da vitória ou caminho da derrota. E eu não estou dizendo aqui que suas escolhas são determinantes para o resultado da batalha. Veja bem, não estou dizendo isso, por quê? Porque o que é determinante é sempre a vontade, a aprovação de Deus. Mas eu estou dizendo, sim, que como você enfrenta as escolhas que você faz, elas, de alguma forma, vai dizer como você está enfrentando essa batalha. Isso é determinante no processo. Você já entendeu que eu vou ministrar aqui sobre batalhas nessa noite, mas o meu foco aqui é como estamos enfrentando, porque todos nós temos uma batalha para travar, todos nós temos uma batalha, ou mais de uma, para lidar. É muito importante como nós fazemos isso, é muito importante discernir as nossas escolhas, é muito importante fazermos escolhas vitoriosas diante de batalhas que estamos enfrentando. Há um padrão de Deus para as batalhas, há um padrão de Deus para as conquistas. Em toda batalha existem escolhas vitoriosas que nos levarão em Deus às conquistas que Ele mesmo tem reservado para nós. Diga comigo, toda batalha existem escolhas vitoriosas em Deus que me levarão às conquistas que Ele já preparou para mim. Amém? Então é importante pensar como você está travando batalhas. É importante pensar quais são ou quais têm sido suas escolhas. Quero ler com você um texto e depois continuar essa palavra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versos 17 a 25. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versos 17 a 25. Se você encontrou, diga amém. Amém. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo e lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Que o Senhor abençoe a sua palavra no seu e no meu coração. Irmãos, nós precisamos lutar as nossas batalhas do jeito de Deus. Há um padrão de Deus para as conquistas. Há um padrão de Deus para as batalhas. Existem armas e estratégias que Deus quer entregar para você travar suas batalhas. E antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar claro aqui algo muito elementar, mas que precisa ser falado. A vida cristã, ela não é isenta de desafios. A vida cristã, ela não é isenta de batalhas. Nós podemos pensar por algum instante de que, porque nos tornamos filhos de Deus, nós então estamos num lugar tranquilo, isentos de situações desafiadoras. Muitos até na vida com Cristo chegam a desanimar, porque se iludem, pensam que a vida com Cristo é uma vida isenta de desafios. E é claro que se eu abrir aqui o microfone para te perguntar, todos aqui iriam com certeza falar pelo menos uma batalha que está enfrentando neste momento em alguma área da sua vida. A nossa história, ela é marcada por desafios, por confrontos, por batalhas. E além de serem inevitáveis, elas são necessárias, porque elas nos impulsionam para níveis maiores. Níveis maiores de obediência, níveis maiores de maturidade, níveis maiores de intimidade. Você não continua comendo a mesma papinha que você comia quando era recém-nascido, por exemplo. Hoje você já se alimenta de outros alimentos, de outras comidas. Por quê? Porque há níveis de maturidade, exigem alimentos diferentes. Por isso você não é uma criança, você é um adulto. Aqueles que são os adultos aqui entre nós, né? Existem crianças ali. Mas entenda, as batalhas nos levam para níveis maiores, níveis amadurecidos. O apóstolo Paulo, já na sua carta da maturidade, já ali no final da sua vida, do seu ministério, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ah, irmãos, essa é uma expressão que eu guardo no meu coração e eu oro a Deus para que eu consiga declará-la já no final dos meus combates, da minha vida, na minha maturidade. Eu posso olhar para trás e declarar: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele descreveu a sua jornada como uma batalha. Ele fala: combati o bom combate. Paulo, ele não fala da sua jornada cristã como um caminho tranquilo. Paulo fala da sua jornada cristã como um combate. Combati o bom combate. E Paulo, irmãos, ele batalhou a causa de Cristo. Paulo não batalhou causa própria. Há pessoas que estão em batalhas aí por causas próprias, estão em batalhas pelo seu próprio nome, estão em batalhas para levantar monumentos para si próprio, não estão combatendo a causa de Cristo. É triste isso. Há líderes que estão em combate pela sua causa própria, estão interessados no seu nome, no seu reino. Eles querem construir reinos para si, eles querem construir seguidores para si, eles querem discípulos para si. Então eles dizem assim: ah, o fulano é meu discípulo. Tudo bem, mas antes de ser seu, ele é de Cristo. Amém, querido? Amém. Quando Timóteo é alcançado por Paulo, e na Bíblia diz que Paulo era uma espécie de filho na fé Timóteo era uma espécie de filho na fé de Paulo, Timóteo já era discípulo de Cristo. Em um determinado momento, Timóteo assume esse lugar, não fica o tempo todo ali na dependência de Paulo. Quando Barnabé vai ministrar sobre Paulo, em um determinado momento, Barnabé envia Paulo, porque os discípulos não são nossos, entenda isso. Nós não fazemos discípulos para nós, para o nosso nome, o nosso reino. Em determinado momento nós precisamos enviá-los, para que eles façam outros discípulos e nós vamos fazer outros discípulos de todos, discípulos de Cristo. Amém, querido? Amém. Paulo combateu o bom combate de Cristo. Paulo combateu a causa de Cristo, por Cristo. E ele passou por momentos intensos, desafiadores. O grande apóstolo, ele precisou lutar para permanecer fiel a Deus, nos dando o exemplo de que a vida cristã é uma vida de luta, de que a vida cristã é uma vida de enfrentamentos, de que a vida cristã é uma vida de incompreensões, de traições. Pode ser que você seja incompreendido na sua família porque escolheu Cristo, porque escolheu ser fiel a Cristo. Pode ser que essa batalha que eu estou falando, você talvez esteja enfrentando no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, quem sabe, porque você escolheu ser fiel a Cristo. Mas entenda, é isso mesmo, é normal, é o natural. O natural é você sofrer enfrentamentos por causa de Cristo. Cristo divide juntas e medulas, Cristo divide alma e espírito, Cristo divide famílias, Cristo, por causa de Cristo, pelo posicionamento de Cristo. É natural os enfrentamentos. Se não há batalhas, querido, por causa de Cristo, acho estranho, acho esquisito. Alguma coisa está fora do lugar, porque quando nós nos posicionamos em Cristo, alguma coisa acontece, algo é gerado. Se não há uma mudança no seu ambiente que não está em Cristo por causa de Cristo, é porque alguma coisa não está muito bem ali. E provavelmente você não está se posicionando o quanto precisa se posicionar em Cristo. As batalhas, elas são naturais, elas acontecem. O Evangelho não é uma proposta de vida feliz e sem lutas, mas é uma proposta de jornada com Ele. No meio de uma batalha de enfrentamentos, de desafio, você pode ter certeza de que você tem a presença dEle com você. Então, em nome de Jesus, jamais demonize suas batalhas. Elas são importantes. Elas são necessárias. Jamais demonize suas batalhas. A fé é fortalecida e amadurecida nas batalhas. A sua fé é tratada nas batalhas, a sua fé é amadurecida naquele enfrentamento, naquele embate que você vive. Não demonize suas batalhas, entenda que elas estão aí por um propósito maior, elas estão aí por uma causa maior, elas estão aí para, como uma espécie de plataforma, sabe, que te leva a um próximo nível. Elas são importantes, sim. Aqui, o texto que nós lemos fala sobre Davi, e eu vou usar o exemplo de Davi aqui nesse tempo que eu tenho. Davi era um homem que não fugia das suas batalhas. Davi era um homem que guerreava suas batalhas com o Senhor. Davi aqui está diante de uma batalha e ele nos ensina a fazermos escolhas corretas para a conquista, escolhas vitoriosas para a conquista. Mas eu quero ir um pouco mais atrás. No momento em que Davi é chamado, por exemplo, para expulsar o espírito maligno de Saul. E é interessante o que acontece aqui. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18. É interessante, diz assim: conheço um filho de Jessé. Alguém vai apresentar Davi a Saul. Esse é o contexto. Depois nós voltamos para o segundo livro de Samuel. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você percebe a apresentação de Davi? Davi é apresentado a Saul como alguém que sabe tocar harpa. E depois ele é apresentado como um guerreiro valente e por fim, aquele funcionário de Saul diz, e o Senhor está com ele. Davi é apresentado como a partir de um perfil de adorador, ele sabia tocar harpa, adorador e guerreiro valente, porque provavelmente Davi tinha um espírito de guerreiro, uma personalidade de guerreiro, aguerrida, uma personalidade de alguém perseverante, corajoso. Ele era talvez conhecido ali por alguns. E é interessante isso, porque antes de ser um rei, Davi já era um adorador. Antes de ser um rei, Davi já vencia suas batalhas, não com necessariamente armas em suas mãos, mas com harpas em suas mãos. Me chama a atenção isso, porque o perfil principal de alguém que vence batalhas não é necessariamente o perfil de um guerreiro, mas o perfil de um adorador. É nessa ordem que Davi é apresentado. Olha, Saul, ele sabe tocar harpa e é um guerreiro valente. Irmãos, esse é o perfil de alguém que faz escolhas vitoriosas diante de uma batalha. Não necessariamente alguém que guerreia com armas em suas mãos, mas alguém que guerreia com harpas em suas mãos. A harpa da adoração. Davi é um adorador. A adoração não é simplesmente música, mas é a exaltação de quem Deus é. É rendição, é entrega. A adoração liberta, rompe cadeias, traz o céu para a terra, muda circunstâncias. A adoração nos leva a guerrear no quarto, antes de guerrear no campo de batalha. A adoração nos leva para um outro nível. Ela abre caminhos para a revelação. Deus age, se revela, intervém na vida de quem decide adorá-lo no meio das circunstâncias. O adorador é imparável. Ninguém para um adorador. Me lembro de Paulo e Silas na prisão. Eles estão presos, eles não podem se mover, eles não podem andar. Então ali, no Império Romano, os soldados romanos acharam, nós prendemos Paulo e Silas. Eles estão lá em Filipos, presos numa colônia romana, mas eles começam a adorar à meia-noite e a prisão se rompe, as cadeias se rompem, porque ninguém pode parar um adorador. Ninguém para uma adoração, ninguém para. A adoração, ela mostra quem reina. A adoração move os céus. As suas batalhas não serão vencidas primeiro pelo seu conhecimento e esforço e expertise. As suas batalhas serão vencidas por adoração. É no quarto que você vence batalhas, é na adoração que você vence guerras. É claro que é preciso luta, é preciso perseverança, mas não adianta nada você perseverar sem saber para onde você vai perseverar, ou no que você vai perseverar. Não adianta nada você lutar contra inimigos errados, ou travar batalhas que não são as batalhas de Deus para você, você vai só se cansar. A gente que perde tempo, há pessoas que perdem tempo em batalhas que não são batalhas de Deus, eles se cansam, e o diabo sabe colocar batalhas no nosso caminho que não são batalhas de Deus para nós. O que ele está fazendo conosco, irmãos? Nos distraindo, nos cansando. Quando você não trava as batalhas corretas, você se cansa, e quando você se cansa, você tem a sua energia consumida. E quando chega na hora de você travar as batalhas realmente, o que acontece? Você está cansado. Você não tem energia suficiente para isso. Você se cansa rapidamente. E nisso, o mundo das trevas tem vantagem sobre nós. Então, Davi é reconhecido como esse adorador e como esse guerreiro. Ele nos ensina isso, esses dois perfis. Mas entendendo que a adoração vem primeiro, a harpa da adoração mostra quem reina, e a perseverança do guerreiro, ele abre caminhos, ele leva você, aliás, por esses caminhos que a adoração já apontou, que a adoração já abriu, porque quem guerreia as suas batalhas não é você, mas é Deus. Então, na adoração, você está convidando Deus para essas batalhas. O jeito certo de guerrear, querido, é escolher, convidar Deus para as suas batalhas. Deus está lutando as suas batalhas. Algumas coisas que eu quero compartilhar com você agora lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Aqueles que fazem escolhas vitoriosas, aqueles que batalham, guerreiam com harpas nas suas mãos, primeiro, buscam por respostas na presença. Diga comigo, buscam por respostas na presença. Respostas na presença, irmãos. Verso 17. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, capítulo 5, segundo livro de Samuel, verso 17, está aí projetado para você. Os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Verso 19, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Irmãos, uma resposta carnal, humana de Davi, quando ele fica sabendo que os filisteus estão atrás dele, é partir para o enfrentamento logo de cara. Uma resposta carnal é tentar resolver as coisas do nosso jeito, do nosso padrão, é tentar batalhar as batalhas ou lutar as batalhas no nosso padrão. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu vou consultar o Senhor. Davi não foi afoito. Davi não foi para aquele embate baseado na sua força, no seu entendimento. Nesse tempo aqui, ele havia acabado de assumir como rei de Israel, de todo Israel. Ele reinava sobre Judá, reinou sobre Judá por 7 anos e meio, e depois conquistou a fortaleza de Sião, que era Jerusalém, fez de Jerusalém a cidade de Israel, e reinou sobre todo Israel por 40 anos. Aqui, ele havia acabado de assumir o reinado de Israel. E numa espécie de tentativa de paralisá-lo, os filisteus foram, logo que ele assume, foram para tentar capturá-lo. Os filisteus sabiam quem era Davi. Os filisteus conheciam Davi. Afinal, Davi aparece na guerra com Golias. Lembra? Na luta com Golias. Os filisteus estavam ali amedrontando o povo de Deus e Golias era o seu representante e o jovem pastor Davi aparece naquele embate. Os filisteus sabiam quem era Davi. Eles conheciam Davi. Eles conheciam o Deus de Davi, eles sabiam a quem ou por quem Davi guerreava, então eles pensavam, nós não podemos deixá-lo assumir como rei de Israel, Israel vai se tornar um povo forte, não podemos fazer isso, assim que Davi assume, num ponto de vulnerabilidade talvez num ponto de celebração, talvez, naquele ponto que ele não esperava, eles atacam Israel e Davi diz, eu não vou cair nessa, eu não vou fazer o jogo do inimigo, eu não vou fazer a agenda do inimigo, o que eu vou fazer? Eu vou consultar o Senhor. Muita gente, muito crente, perdendo batalha, sabe por quê? Porque está fazendo o jogo do inimigo, está caindo na armadilha, está indo para um enfrentamento que não é para ir, está pegando a isca, tem um livro, né, chamado Isca de Satanás, está pegando a isca. Davi não. Davi, mas estão aí, vão nos pegar. Não. Aonde você vai, Davi? Eu vou consultar o Senhor. Eu vou procurar por respostas no Senhor. Querido, uma escolha vitoriosa no meio de uma batalha é consultar o Senhor. É ir para a fortaleza de Sião. Fortaleza de Sião aqui é, obviamente, a cidade de Jerusalém que Davi havia acabado de conquistar. Quais são suas escolhas em dias de lutas? Para onde você vai em dias de lutas? Daniel foi para o quarto, Jesus foi para o monte, Davi foi para a fortaleza de Sião consultar o Senhor, ou seja, Davi foi para a presença, Davi foi buscar o Senhor, porque do Senhor viria a direção que ele precisava para a sua batalha. Sabe de onde vem a resposta para a sua batalha? Vem da presença do Senhor, vem do Senhor, não vem necessariamente do seu esforço e enfrentamento, antes disso vem da direção que o Senhor dá para você. Sabe qual a direção que Deus deu para Davi? Pode ir para a batalha, pode enfrentar, mas ele só soube disso, querido, porque ele buscou o Senhor. Há respostas na fortaleza de Sião, há respostas na presença de Deus. O Salmo 46 foi lido aqui, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Jesus disse, mas quando você orar, vai para o quarto, procure o seu pai em secreto, e o seu pai em secreto te recompensará, te responderá. Há muito crente cansando no campo de batalha, porque não procurou a fortaleza de Sião antes, foi direto para a guerra. Irmãos, consulte o Senhor, busque respostas na presença. Há recursos espirituais disponíveis na adoração, na presença do Senhor, que não estão disponíveis na força do braço. Então, antes de ir para o campo de guerra, vá para o quarto, vá lá para a presença, vá consultar o Senhor, e o Senhor te responderá, e o Senhor te recompensará, e o Senhor te dará direção. Não seja afoito, não seja ansioso, não seja precipitado. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Vá para a fortaleza, vá para a presença, amém? A segunda coisa, aqueles que fazem escolhas vitoriosas, eles confiam completamente em Deus e no seu poder, eles confiam em Deus, eles confiam no poder de Deus. O verso 20 diz: então Davi foi a Baal-perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-perazim. Baal-perazim significa o Senhor destrói, o Senhor livra, o Senhor quebra. O que Davi está dizendo? Pela ação de Deus, os filisteus foram destruídos, foram desbaratados, foram vencidos. E Davi compara essa ação a uma enchente. Ele está lembrando das torrentes, das águas que caem pelas montanhas e vai devastando tudo pela frente. E ele está comparando essa enchente com a ação de Deus. Nós sabemos de enchente, nós conhecemos enchente, nós sabemos o que é isso. Como isso é devastador. E Davi está dizendo: assim como uma enchente devasta tudo, destrói tudo, assim foi a mão do Senhor sobre os meus inimigos. Nós precisamos confiar no braço forte do Senhor, nós precisamos confiar, irmãos, completamente em Deus e no seu poder. Nós não vencemos batalhas porque somos fortes, porque temos as melhores ideias, porque somos qualificados, porque possuímos recursos. Nós vencemos quando Deus está do nosso lado. Deus é o único que pode nos conduzir à vitória. Você não vence quando você é forte, você vence quando Deus está com você. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Amém. Foi Martinho Lutero que disse: tive muitas coisas nas mãos e as perdi todas, mas aquilo que fui capaz de colocar nas mãos de Deus eu ainda possuo. Uau! Confie no Senhor. Escolhas vitoriosas. Confie no Senhor, não é a sua força, não é a sua expertise, não é o seu entendimento. Ah, disso, pastor, disso eu sei, disso eu conheço. Querido, confie na força do Senhor. Foi o Senhor que derrotou os filisteus naquela batalha, que por duas vezes atacaram Davi e a fortaleza de Sião. Foi o Senhor que os derrotou. Foi o Senhor que derrubou Golias quando Davi o enfrentou sozinho. Foi o Senhor que o derrubou. Confie no Senhor para enfrentar as suas batalhas. Terceiro e último, aqueles que fazem escolhas vitoriosas, eles estão prontos para obedecer os sinais do céu. Diga comigo: prontos para obedecer os sinais do céu. Olha que interessante, verso 22, capítulo 5, mais uma vez os filisteus marcharam, ou seja, os filisteus atacaram novamente, e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Davi era um homem incrível, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Entenda uma coisa: os filisteus atacaram de novo e Davi foi de novo consultar o Senhor, e Davi deu um sinal, aliás, Deus deu um sinal para Davi, disse assim: olha, espere o meu sinal, quando você ouvir passos, quando você ouvir um barulho, aí você vai atacar. Irmãos, a direção de Deus é: não saia lutando, espere por um sinal, respeite o tempo certo. Você tem buscado pelos sinais de Deus para agir? Você tem respeitado o tempo de Deus para agir? A orientação no verso 24 é: ouça os passos e esteja pronto para obedecer. Ouça os passos. Não saia afoitamente, não saia correndo, ouça os passos. Quando nós andamos em obediência, nós declaramos que confiamos em Deus. Nós vencemos as batalhas, irmãos, não quando elas terminam, mas quando Deus entra. O que Deus estava dizendo? Não vá para a batalha sem mim, ouça os passos, espere o momento certo, espere a hora certa. Não é quando os filisteus forem destruídos, mas é quando eu entrar que a batalha vai terminar. A batalha não termina quando o seu inimigo é destruído, a batalha termina quando Deus entra, porque quando Deus entra, pronto, já terminou o resultado. E como eu mostro o reinado de Deus? Harpa na mão, lembre-se, nós precisamos guerrear com uma harpa na mão, nós precisamos estar prontos para obedecer, nós precisamos estar prontos para ouvir os sinais, ouvir as direções de Deus. Nós precisamos orar, irmãos, como alguém que está pronto para obedecer. As suas orações em dias de batalhas revelam o nível da sua maturidade. Vou repetir, a sua oração em dias de batalha revela o nível da sua maturidade. Por quê? Porque tem gente que ora só como criança, só está pronto para receber. É a oração do dá, dá, dá. Eu tenho lá em casa de 3 anos que só sabe fazer isso para mim. Dá, dá, dá, dá, dá. E não dá para tu ver. Ele fica bravo, fica nervoso, ele fica esquisito. Dá, dá, dá, dá. Irmãos, tem muito crente orando no nível imaturo. A oração pronta para receber. Qual é a oração da maturidade? É a oração de Maria. É a oração pronta para obedecer. Eu não sei como vai ser, mas eis aqui a sua serva, seja feito conforme a tua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1. Eu oro, mesmo sem saber como vai ser, mas eu já estou pronto para obedecer. A sua oração em dias de batalhas revelam a sua maturidade. Tem gente que em dia de batalha só sabe pedir para Deus terminar, mas na verdade, eu preciso é estar pronto para obedecer. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Porque a maturidade habita na obediência. Orar é conversar com Deus sobre os negócios dele, irmãos. Não é sobre os nossos negócios. Não é sobre o que eu quero. É sobre os negócios dele. Olha o que diz Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, meu Pai, se for possível, Mateus 26,39, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, a oração no nível da obediência, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, oração no nível da obediência, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Mateus 26, Jesus está numa batalha aqui, e a oração dele revela o coração de um filho que está disposto e rendido a ir até o fim por seu pai. Seja feito como tu queres, não como eu quero. Mas a oração, no nível infantil, é a oração que reclama com Deus, é a oração que acha que Deus é o seu servo, que tem que fazer o que ele manda, tem que fazer o que ele quer. A oração, no nível infantil, ela faz barganha com Deus, mas eu te sirvo, mas eu entrego o meu dízimo, ah, mas eu trabalho no ministério, mas eu dou a minha vida para o Senhor, mas eu estou na igreja, por que isso está acontecendo comigo? É uma oração infantil, querido, é uma oração rasa, superficial, não é de quem tem profundidade com Deus. Se você está no início da caminhada de fé, amém, nós até entendemos isso. Se você não tem relacionamento com Jesus, aleluia, amém, é o tipo de oração esperado mesmo. Mas para quem já está numa caminhada, tem que mudar a frequência, tem que mudar a forma de comunicação, tem que mudar relacionamento, não dá, não é aceitável mais, já tem uma caminhada, já está conhecendo Deus. A direção para Davi é, não ataque rapidamente, ouça os passos primeiro. Ou seja, vá no nível da obediência, espere até o sinal correto, espere até a hora certa, e só discerne sinal do céu, querido, quem tem intimidade com Deus. Só dá para discernir sinal do céu quem está guerreando com uma harpa na mão, quem está igual doido, correndo, fazendo, acontecendo, não vai discernir sinal, tem que ter harpa na mão. Tem que buscar Jesus em adoração, sabe? Tem que se render, tem que se render. Se você está precisando de respostas da parte de Deus, busque a presença dEle, busque os direcionamentos dos céus, adore, adore a sua presença. A obediência aponta o nosso destino e a conquista está no caminho da obediência. Grave isso. A sua conquista está no caminho da obediência. A obediência trata o nosso caráter. A obediência mexe conosco. Uma escolha vitoriosa no meio de uma batalha é obedecer às direções dos céus. Ouça os passos. Amém? Eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui para a gente orar. Aqueles que fazem escolhas vitoriosas, buscam respostas na presença de Deus, confiam completamente em Deus no seu poder, porque não estão confiando na força do seu braço, estão prontos para obedecer. O pastor de ovelhas se tornou um guerreiro. O pastor de ovelhas que adorava no campo, no escondido, quando ninguém estava olhando, se tornou um guerreiro. O guerreiro se tornou o maior rei de Israel. O maior rei de Israel nunca, jamais abandonou a sua harpa. O maior rei de Israel continuou sendo conhecido como um rei adorador. E por isso foi o rei que mais venceu batalhas na sua geração. Nós estamos diante de escolhas nessa noite. Talvez você está diante de uma batalha, mas na verdade você está diante de uma escolha. Talvez a batalha que você está guerreando e lutando, você nem escolheu. Talvez foi uma batalha que colocaram você no meio dela, mas você pode escolher como você vai travar essas batalhas. Você pode escolher como você vai para o campo de guerra. E a nossa oração nessa noite é para que você saia daqui com uma harpa em sua mão. Nossa oração nessa noite é para que você não jamais abandone o lugar da adoração. A adoração mostra quem reina. A adoração abre caminhos. A adoração mostra direcionamentos. Amém.